Pelo sangue derramado lá no calvário, as lágrimas que rolam hoje da minha face são de alegria. As palavras escritas vivificam, influenciam vidas, traz esperança. Antigamente eu não entendia, muito menos compreendia que eu precisava de ajuda, que somente Jesus muda história, transforma e traz a cura. Automática, as minas, balada não passa de uma cilada. Muitas das vezes o caminho sem volta, a vida é a trajetória escrita em cima de revolta que não traz mudança, sentimento de raiva. Irmão contra irmão, nas periferias se matam. Quero aceitar o quê? Tô correndo atrás do quê? Vai entender, uma vida de engano, vazio por dentro, totalmente oco. Sozinho, abandonado ao relento, o dinheiro, o respeito acabou. Cadê os parceiros? Cadê os parceiros? Mas eu te trago as boas novas, irmãos. Jesus verteu seu sangue na cruz, foi humilhado, cuspiu em sua face e foi crucificado. Esse foi o preço que foi pago. Chega de sofrer, você já foi comprado. Você já foi comprado. Mesmo que a figueira não floresça, até mesmo que o sol todo escureça, eu não perco a minha fé. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o sol todo escureça, eu não perco a minha fé. Ó Criador, obrigado meu Senhor, que me faz compor palavras de louvor. Francisco Morato até chegar ao interior. A solidão, vazio sem explicação. Dinheiro não compra, Deus no coração. Amanhã não existe não, a vida muda. Tudo muda, sabedoria confusa, que assusta quem nunca se ajuda. Aos 33, idade de Cristo, a vida iluminada sem nenhum imprevisto. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, e tudo que você me deu. Prosperidade, honestidade, felicidade, verdadeiro valor da sua imagem. Mesmo que a figueira não floresça, até mesmo que o sol todo escureça, eu não perco a minha fé. Mesmo que a figueira não floresça, até mesmo que o sol todo escureça, eu não perco a minha fé. Anota aí, a paz do Senhor, amada igreja, o adorador. Deus tá no comando e quando manda, sou pregador. Trago a profecia sem mentiras exatas. Aos olhos do Pai, tu sabe o papo, não passa nada. Você já foi comprado e esse fato é verdadeiro. Lá no pé do monte derramaram o sangue do Cordeiro. E ao terceiro dia ressurgiu, o mundo viu, o céu sorriu. Aí, você já foi comprado e hoje eu vim aqui pra te falar. Pois lá na minha casa, na minha família, é Jesus Cristo em primeiro lugar. Senhor, mesmo depois de tantos erros, se ainda tenho crédito contigo, pois suas mãos sobre essas vidas dessas pessoas que estão ouvindo essa música. Toma conta, meu Pai, resgata essas almas que pertencem. Não se esqueça, deixe que em ti Deus resplandeça. Se mantenha de pé. E mesmo que a figueira não floresça, até mesmo que o sol todo escureça, eu mantenho a minha fé. Se já foi comprado, não se esqueça, deixe que em ti Deus resplandeça. Se mantenha de pé.